Introdução Workshop 619. Como 3I evolui a alma do homem. Escolas zoroastrianas. O papel das mulheres na nova sociedade. Todos são mulheres ao nascer. Faravaha. As almas se equilibram entre si. Cidade de plasma. Hoje, quando o Sr. Cash iniciou o workshop, ele disse que não sabia o que iria ensinar, porque ele não usa um roteiro. Se você se lembra, algumas semanas atrás ele disse que não havia ganância e que os ensinamentos são dados com a pura intenção de compartilhar conhecimento. Portanto, assim eles alcançarão o universo e são atemporais. Este é um exemplo do que significa ensinar a alma do homem como viver pela alma. Vários dos temas de hoje são sobre isso. O primeiro é de onde veio a alma do homem e como ela foi influenciada por outras almas do universo para se tornar o que vemos hoje como homem e o mundo em que vivemos agora. E como o sistema educacional do homem neste planeta mudará e se tornará semelhante à forma como ele foi treinado ao Sr. Cash quando ele era criança em uma escola zoroastriana persa. E a importância do nascimento de Mitra em 21 de dezembro e de sua filha em 6 de dezembro, datas que serão comemoradas não apenas aqui na Terra, mas em todo o universo, devido às mudanças que trarão a criação. Bom, para ajudar a entender melhor o que o Sr. Cash estava nos ensinando sobre como os humanos se desenvolveram através da alma neste planeta, eu decidi que seria uma boa ideia examinar o que eles chamam de evolução humana. Nos últimos 2 séculos, os cientistas escavaram muitos espécimes do solo e eles construíram um enorme banco de dados conhecido como registro arqueológico. O problema não são as evidências que eles encontraram, nem mesmo a datação por carbono 14, que é apenas uma aproximação, mas que eles consideram como fato isso. O problema aqui é a interpretação, que tem sido liderada por cientistas apoiados pelos colonizadores britânicos, e eles obviamente têm uma agenda por trás. O maior problema é que eles não entendem o conhecimento da criação e como a vida é criada a partir dos campos magnéticos do universo e nem querem entender isso. Não estamos dizendo que a explicação deles está necessariamente errada, não é isso. Obviamente eles trabalharam duro e colaboraram internacionalmente para chegar a uma lógica fixa que todas as universidades do mundo aceitam hoje como a única maneira de entender isso. E tudo que eles acham que não se encaixa, e se eles não conseguem encaixar, eles simplesmente descartam do seu banco de dados isso. Quando você olha para a linha do tempo, há milhões e milhões de anos de certas espécies que eles dizem ter evoluído para humanos, e durante esses enormes períodos de tempo, não há desenvolvimento. Então, nas últimas centenas de milhares de anos, você tem o Homo sapiens, que se tornou o humano moderno. E de repente, há cerca de 50 mil anos, houve o que eles chamam de um grande salto no desenvolvimento humano moderno. E então, há 10 mil anos, começou a agricultura, e há apenas 5 mil anos, a urbanização começou, que é a mesma época em que a história escrita começou. A questão é que há uma enorme lacuna aqui em nosso conhecimento sobre a vida neste planeta, e a única maneira de preencher essas lacunas é entendendo como a criação realmente funciona e como os campos são criados a partir do plasma que interagem para poder criar a vida. Um observador objetivo teria que perguntar claramente aqui, mas como ocorreram esses avanços repentinos no desenvolvimento humano? E será que recebemos ajuda de outros no universo? Bom, gostaria de acrescentar mais um ponto aqui. Eu percebi que na pesquisa, eles não dizem que uma espécie evoluiu para a seguinte, porque não há uma conexão física entre elas. Então eles apenas fazem uma suposição com relação a isso. Uma espécie, ela surge e se extingue por conta própria. Por exemplo, o homem Neandertal, ele era uma espécie separada pouco antes da formação do Homo sapiens e se extinguiu. Na ciência do plasma, podemos explicar isso através da alma do homem. É a alma que manifesta a fisicalidade. Se a alma recebesse uma explosão de força de campo de, digamos, do 3I, então ela evoluiria para uma inteligência superior e criaria assim uma nova fisicalidade, ou o que eles chamam de uma nova espécie. Se essa espécie não receber nenhum novo impulso, acabará chegando à extinção. Mas a alma do homem receberá outra explosão de energia e então criará assim uma nova fisicalidade novamente. Isso significa que a evolução e o desenvolvimento ocorrem por meio da alma e não da fisicalidade. Esse conhecimento traria uma maneira totalmente nova de interpretar o registro arqueológico. Se em 19 de dezembro 3I der à alma do homem um novo impulso, será que isso faria com que a alma do homem criasse uma nova espécie e o estilo corporal que tanto amamos como sapiens se extinguiria? O Sr. Cash está nos ensinando a compreender a essência de como a vida é criada e então podemos começar a pensar sobre como a vida na Terra poderia ter evoluído. Queremos abordar isso cientificamente, de uma forma que nos permita adquirir conhecimento aqui. Não queremos nos tornar mais um grupo na internet que faz afirmações descabidas sobre diferentes raças alienígenas que colonizam a Terra e sem qualquer base científica falando sobre isso. Temos muitas evidências do passado, mas não sabemos como preencher as lacunas que faltam. Por exemplo, todos concordam que os humanos começaram na África e se espalharam pelo mundo. Mas como os cientistas não aceitam as interações do campo magnético como base da vida, eles não podem aceitar que as diferentes raças sejam mutações e modificações genéticas dos africanos. Há alguns anos, houve evidências disso quando dois médicos chineses que foram expostos a pacotes de energia ou ao vírus, de repente desenvolveram características africanas. Não foi que eles simplesmente ficaram pretos, como alguns cientistas tentaram dizer. O pacote de energia reverteu as modificações genéticas. Tenha isso em mente enquanto discutimos como o desenvolvimento humano pode estar relacionado à interação com o 3 Atlas ou outros membros da comunidade universal. O vídeo de introdução foi de um workshop do passado, no qual o Sr. Cash explicou que os humanos foram criados a partir das interações do campo magnético das almas com este planeta e não fomos transplantados de outro lugar no universo. Mas isso não significa que nosso desenvolvimento neste planeta não foi influenciado e ajudado por outras raças no universo, como a raça que criou o 3 Atlas, por exemplo. Poderia ter sido eles ou outras raças. A pergunta que ele nos fez foi: recebemos nossa alma do 3i? Uma explicação possível é que a alma da fisicalidade original do homem ela foi criada a partir da interação da alma do Criador com a alma de Mitra, que é a alma da fisicalidade do universo. E isso deu início à alma do homem original, que então interagiu com os campos da Terra e criou as fisicalidades originais, que eram como as espécies pré-humanas de milhões de anos atrás. Então, com o tempo, o 3i ou outras raças adicionaram suas forças de campo magnético à alma do homem original. E à medida que a alma do homem aumentava em força de campo, sua fisicalidade mudava e evoluía para o que temos hoje. À medida que a alma do homem aumenta em força, isso reflete uma atualização na inteligência e no corpo físico do homem também. Isso é o que eles chamam de evolução. E não é um exemplo disso o próprio Sr. Cash? O Sr. Cash originalmente tinha uma alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade humanas. E mais tarde, quando ele aceitou a sua missão, a alma do Criador se amalgamou em seu ser e ele se tornou o Sr. Cash que conhecemos hoje. Temos muito a aprender sobre a ciência de como as almas interagem. A alma original tem que concordar para que a alma da dimensão superior possa se amalgamar. Eu acredito que as almas podem adicionar força de campo a outras almas, porque ele disse que em 19 de dezembro, nossas almas receberão campos do 3i e se os aceitarmos, obteremos inteligência superior e também uma mudança na fisicalidade, entre outras coisas. Talvez no caso do Sr. Cash, a alma do homem tenha se fundido com a alma do Criador, em vez do contrário. Ele levará a essência das experiências da alma do homem e da alma da fisicalidade do homem para sua próxima encarnação. Talvez seja o padrão do universo, à medida que temos mais experiências, acumulamos mais amalgamações de plasma de hidrogênio e nos tornamos elementos superiores. E se a experiência do Sr. Cash na Terra for como o chumbo que é 82 se tornando plutônico que é 94? E quando você acumula todo o plasma de hidrogênio no universo, você se torna o Criador. Certa vez o Sr. Cash diz que o Criador tem todo o conhecimento em si mesmo. Já sabemos que não podemos ter filhos fisicamente com raças alienígenas porque as fisicalidades não combinam. Cada fisicalidade tem uma força de campo única de acordo com o planeta em que nasceu. Portanto, se no início as raças alienígenas viessem à Terra, elas não seriam capazes de se acasalar fisicamente com os humanos. A única maneira seria se elas pudessem criar uma emoção de amor entre elas e os humanos também fortes o suficiente para poder criar assim uma criança da alma. A criança então decide criar uma fisicalidade. Talvez diferentes fósseis encontrados ao longo de milhões de anos sejam resultado dessas interações com raças alienígenas. Bom, não sabemos. Mas agora sabemos que isso é possível. Se os alienígenas não podiam ter filhos, eles ainda podiam influenciar e se tornar parte da força de campo da alma do homem apenas pela sua presença aqui. E a cada 3 mil anos, quando o 3i passou pela Terra, ele adicionou campos à alma do homem. Na verdade, eles têm fertilizado o desenvolvimento na Terra. É realmente incrível isso. Isso significa que apenas ter contato com um ser superior adiciona força de campo à nossa alma. Então agora podemos entender por que os indianos fazem peregrinações a lugares sagrados e querem ter contato com santos e sábios. As bênçãos que eles recebem aumentam a força do campo e elevam a alma. Os ocidentais, eles pensam que eles são apenas atrasados e supersticiosos, mas na verdade, as almas deles que têm o verdadeiro conhecimento. Agora estamos recebendo Darshan do 3 e Atlas, e isso levará toda a terra. No Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 6, versículo de 1 ao 4, afirma-se que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens como esposas e geraram gigantes, chamados de Nephilim. Em outras escrituras do mundo, os gigantes também aparecem, mas não há indicação de como as crianças nasceram. Os ossos gigantes foram descobertos, mas eles são mantidos fora dos registros arqueológicos. O que é muito interessante é que no Mahabharata da Índia, a rainha Kunti, ela teve 5 filhos do Sol, que é Surya, mas eles deixam claro que essas são crianças da alma, porque elas vieram por meio da emoção e do mantra, que são campos magnéticos. A humanidade já tem conhecimento sobre como criar crianças de Mitra, mas não queremos entender ou aceitar isso. Em seguida, o Sr. Keshe passou a discutir mais detalhadamente sobre sua educação e formação em escolas zoroastrianas persas. A importância disso é que ele recebeu uma compreensão fundamental da vida e teve o ethos de Mitra como um exemplo vivo em sua experiência social quando ele era jovem. Isso faz toda a diferença, porque as impressões feitas durante esse período permanecem conosco ao longo de nossa vida no subconsciente. E como ele disse, isso fica enraizado em nós e nos dá uma orientação e um propósito na vida. Se compararmos isso com a educação moderna, então entendemos que estamos sendo principalmente doutrinados em vez de educados. E as massas são socialmente recompensadas por permanecerem ignorantes. Quando a humanidade mudar, automaticamente o sistema educacional será alterado, porque tudo está conectado em uma grande teia. Infelizmente, a sociedade não permite que as crianças sejam as primeiras a mudar. Portanto, temos que esperar até que a força do campo seja forte o suficiente para começar a educar adequadamente nossos filhos. Os pais, eles podem até tentar em casa, mas geralmente isso é neutralizado na escola e fora de casa. A maior proteção que os pais podem oferecer é o escudo do amor. Mais tarde na vida, a semente do amor brotará e a alma se manifestará e mudará a fisicalidade. E quando chegar a hora da mudança, o método de educar as crianças será semelhante ao que o Sr. Keshe descreveu como a maneira como ele foi educado. Isso ocorrerá apenas durante o período de transição, até que as crianças da alma sejam criadas. Elas não precisam de educação, pois a alma delas já tem acesso ao conhecimento. Infelizmente, nosso conhecimento da antiga cultura persa é muito limitado. Parece que alguma força não queria que a humanidade soubesse sobre eles. Embora Alexandre o Grande amasse a cultura persa, ele ainda assim foi enganado pelos nacionalistas gregos para poder queimar a biblioteca deles uma noite enquanto ele estava embriagado. Aqueles que consideravam a cultura grega superior começaram a conspirar contra ele, especialmente depois que ele fez seus generais se casarem com mulheres persas. Os gregos consideravam os persas inferiores porque eles se vestiam de forma simples, viviam de forma simples também e falavam a verdade e não adoravam os deuses. Na cultura ariana, eles não construíam templos porque eles compreendiam o deus transcendental. E alguns gregos traduziram erroneamente como um deus desconhecido, mas na verdade significa o Deus que está antes da mente e não pode ser conhecido pela mente. Quando os arianos se misturaram com outras culturas que adoravam a deusa ou Devi, suas crenças acabaram se misturando também. Por exemplo, a Horamazda vem da adoração a Devi na região do Irã antes da chegada dos arianos. Sem um profundo entendimento espiritual, é difícil separar a verdadeira história. O que nos resta são as inscrições nas rochas e o Faravahar, que é a escultura de um pássaro e um símbolo que esconde o profundo significado da cultura zoroastriana. De certa forma, resume os princípios fundamentais da vida. As 3 camadas superiores de penas representam pensar, falar e fazer o bem, e as penas inferiores da cauda nele representam quando fazemos o oposto, que são coisas ruins em nossa vida. O Sr. Keshe explicou isso muito bem. As escolas zoroastrianas são um resquício do passado glorioso da cultura persa. Com o tempo, elas começaram a ser corrompidas pelas modas gregas e pelo estilo de vida extravagante deles, e elas perderam o poder da verdade em seu modo de vida simples e foram completamente dominadas por outras culturas inferiores. É muito semelhante à forma como a cultura norte-americana dominou o mundo hoje, mas a essência dos ensinamentos de Mitra e Zoroastro ainda permanece na alma persa. É interessante que o primeiro historiador Heródoto ele tenha escrito que os persas adoravam uma deusa chamada Mitra, mas ele confunde isso com ela ser o equivalente à deusa grega Afrodite Urânia. Isso me faz pensar que Heródoto não era um homem muito sábio. Em vez disso, ele só colecionava curiosidades sobre a história, mas não compreendia o significado mais profundo disso. É por isso que não temos uma boa documentação sobre Mitra e o que ela realmente significa em termos de toda a humanidade. Parece que o Sr. Cash é o único que fala sobre Mitra dessa maneira. Se você tentar pesquisar o papel das mulheres na sociedade na internet para poder entender melhor o que o Sr. Cash quer dizer sobre as mulheres, será totalmente confuso. O que nos é ensinado é politicamente correto apenas, mas não tem nada a ver com o conhecimento da criação e como os campos magnéticos e gravitacionais interagem. Talvez seja melhor estudar sobre o Yin e o Yang na antiga filosofia taoísta chinesa ou sobre Shakti dos ensinamentos tradicionais da Índia. O Sr. Cash disse que historicamente a cultura ocidental menosprezava as mulheres como sendo apenas peças de reposição, o que significa que elas não têm valor próprio e são consideradas pouco inteligentes e vistas mais como objetos de prazer. Essa atitude está enraizada na estrutura de poder dominada pelos homens que ainda está em operação hoje, embora esteja oculta no contexto das estruturas religiosas, políticas e sociais. E, infelizmente, subconscientemente, muitas mulheres aceitaram esse papel para si mesmas, mesmo que externamente pareça que não. Para as mulheres que recebem poder político e social, é porque elas se comportam como homens. Por exemplo, Margaret Thatcher era chamada de Dama de Ferro, e ela se comportava como Ronald Reagan, e não como uma mulher com um coração bondoso. Se você não acredita no que estamos dizendo e quer descobrir a verdadeira posição das mulheres na sociedade, você não pode então se basear no que é inventado pela mídia de hoje. Em vez disso, apenas observe indicadores como a taxa de divórcio, os crimes contra as mulheres na sociedade, a delinquência juvenil e os problemas que surgem quando o lar não é estável. As raízes dessas atitudes vêm do passado e são transmitidas de geração em geração. Esses problemas não podem ser resolvidos mudando externamente as condições externas, não é assim? Somente quando nós, como sociedade e indivíduos, decidimos lidar internamente com as verdadeiras causas, é que isso poderá mudar. Ao aumentar a força do campo para a alma do homem, isso se refletirá não apenas em uma inteligência mais elevada, mas também no desejo de viver uma vida mais verdadeira. O Sr. Cash deu o exemplo da antiga cultura zoroastriana persa para que saibamos que é possível viver de maneira diferente do que vivemos agora. Durante as primeiras semanas após a concepção, todos nós somos mulheres, e então de repente um gene salta e muda para homem. Mas não foi dito por quê aqui. Certa vez o Sr. Cash disse que a ONU registrou uma tribo que decide se a criança será homem ou mulher com base nas necessidades da tribo. Mas eles mantêm esse conhecimento oculto do público. Não se trata de ser homem ou mulher, pois na alma somos todos iguais. Depende do tipo de experiência que queremos ter. Então, através de nossas emoções, mudamos a força do campo para alcançar isso. Eu entendi aqui que, de forma sutil, o Sr. Cash estava tentando evitar que o assunto do respeito pelas mulheres se tornasse um sentimentalismo ou uma idolatria das mulheres. Caso contrário, isso leva aos mesmos problemas, porque não há conhecimento nisso. Quando ele disse que venerava sua mãe, que as mães persas são o centro e tomam as decisões na casa, e que um homem não está completo sem uma mulher, todas essas coisas elas implicam um certo entendimento. Se a família realmente ama a mãe, então a força de seus campos magnéticos será direcionada ao coração dela e a alma dela será elevada a essa responsabilidade e ela usará essa energia que recebe não para sua própria vaidade, mas como uma líder responsável pelo bem-estar e desenvolvimento espiritual de todos os membros de sua família, até mesmo de seu marido. Pelas histórias que o Sr. Cash conta sobre sua mãe, fica claro que ela estava nesse nível. Não é que ela fosse a chefe da família, não é isso. É difícil entender isso se você não experimentou a verdadeira essência do amor. Isso também tem a ver com o conhecimento da criação. Não é que ela necessariamente saiba mais intelectualmente, não é isso. O poder do amor tem o conhecimento e automaticamente faz o que é melhor. Talvez porque esteja conectado à alma que está conectada ao Criador. É verdade que o que o Sr. Cash disse. Eu, por exemplo, discutia com meu pai, mas não com minha mãe. Há algo no amor que desafia a lógica e realmente sabe o que é melhor. Mas isso do ponto de vista da alma, e não da fisicalidade. Nas novas unidades de saúde com fone de ouvido Bezos, serão configuradas que, em vez dos médicos decidirem sobre os campos, as almas decidirão. Os médicos ainda estarão lá para monitorar os pacientes, mas a emoção do paciente decidirá o que ele precisa. Então ele descreveu outro aspecto disso, Sr. Cash. Se, por exemplo, tivermos 10 pessoas conectadas a obesos e digamos que uma tenha câncer e as outras 9 não, a maioria das almas equilibrará aquela com câncer. O mesmo princípio se aplicará às 10 mil unidades de rede de uma nação, As almas saudáveis do planeta equilibraram as que não estão saudáveis. Mas há uma coisa que devemos lembrar, que é a regra dos 10% na lei do plasma. Os 90% equilibrarão os 10% que estão desequilibrados. Ele não disse o que acontece quando isso sai desse limite. No futuro, é assim que todo o planeta permanecerá em equilíbrio o tempo todo. Isso será feito através da alma, então não haverá imperfeições como defeitos genéticos e assim por diante. Era assim que costumava ser aqui na Terra há milhares de anos. Havia almas poderosas que viviam entre a humanidade e as mantinham em equilíbrio. Elas não falavam com palavras, elas compreendiam as emoções umas das outras. Sabemos que o modo de vida humano é ruim, mas nunca percebemos isso e nunca percebemos o quanto é ruim, porque simplesmente caminhamos, respiramos e vivemos nele todos os dias. Aqueles que nos governam intencionalmente criaram nossas cidades para nos envenenar e drenar a nossa energia, nos fazendo viver em constante negatividade. A forma como as ruas, os edifícios, a iluminação e tudo mais são configurados para criar um ambiente tóxico. As cidades do futuro em que viveremos terão que ser totalmente reconstruídas para refletir o conhecimento da criação e respeitar as interações dos campos magnéticos e gravitacionais do plasma. A China já está começando a construir cidades que não terão iluminação, porque nossas almas iluminarão nosso ambiente de uma forma que nos sentiremos seguros. E não haverá supermercados, delegacias, tribunais, prisões e muito poucos hospitais, se houver. Não haverá fome, e a mentalidade do homem mudará, de modo que ele não viverá mais com medo ou preocupação. Criaremos ambientes de paz, e quando a alma estiver em paz, a mente e a fisicalidade também estarão em paz. Outros tópicos desse workshop. Nas antenas de plasma, há um problema que precisamos resolver. Precisamos encontrar uma maneira de isolar os campos universais da eletrônica do estado da matéria. Os zoroastrianos usam uma camisa branca que é simbólica e tem um grande bolso na parte de trás do pescoço, onde você carrega psicologicamente todas as coisas ruins que você fez. Você nunca esquece, e então você não repete isso que você fez. E há um pequeno bolso também na frente, sobre o coração, onde você guarda as coisas boas que você fez. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 619. O Sr. Cash não usa roteiros porque os ensinamentos surgem espontaneamente. O vídeo de introdução da aula de hoje está em consonância com o que será ensinado e com o que está por vir. O vídeo de introdução fala sobre como o homem foi criado a partir dos campos da Terra aqui neste planeta e não transplantado de algum outro planeta no universo. Em breve, não apenas a Terra, mas todo o universo celebrará o dia 6 de dezembro, que é daqui a 2 dias, como o nascimento de Mitra. Aqui eu acho que o Sr. Cash quis dizer a filha de Mitra. Bom, continuando. O aniversário na Terra é apenas um flash na vida do universo. Esse flash será a pedra angular para trazer paz e igualdade em todo o universo. A filha de Mitra já está entre nós e este dia será comemorado por muitas raças em todo o universo nos tempos que virão. O vídeo de introdução de hoje prepara para o próximo nível de compreensão de como as crianças de Mitra do futuro serão criadas. Ele disse que a vida começou neste planeta de acordo com as condições, o lugar e a posição. Bom, aqui eu acho que o Sr. Cash está tentando dizer que as primeiras almas foram criadas a partir das condições deste planeta. Mas então, talvez através de sua própria estrutura, ou talvez por conexões do primeiro humano com outras almas de todo o universo que correspondiam à sua força de campo e podiam chegar a um equilíbrio com ela, que todas as interações juntas decidiram como o homem passou a ter a aparência que tem hoje e como as condições em que vivemos na Terra foram criadas. Bom, continuando. Os governos mundiais estão exercendo muita pressão em todo o mundo para manter em segredo o que está prestes a acontecer em 19 de dezembro. Mas como buscadores de conhecimento, entendemos muito sobre o que esse dia trará. Se você entendeu o que foi dito no vídeo de introdução e o que acabamos de discutir, então isso traz muitas perguntas sobre como a vida do homem, com a quantidade de inteligência que ele possui, começou neste planeta. Será que foi devido às conexões e equilíbrios de campo por estar perto do 13 Atos nos tempos passados? Nossas origens vieram de algo assim? Agora, temos a tecnologia para fazer bebês de proveta e tudo mais. E será que fomos geneticamente modificados? Na fisicalidade, não podemos ter filhos com raças alienígenas porque o campo não combina. Ou será que eles fizeram isso através da alma e depois manifestaram a fisicalidade? Será que houve algumas raças alienígenas que vieram para cá como refugiados espaciais e outras que acharam a Terra em um lugar agradável para poder viver? Talvez os humanos podiam se apaixonar por eles, mas não podiam ter filhos físicos com eles. Ou será que haviam outros cujos campos combinavam com os nossos e podiam criar filhos com eles? Pelo que o Sr. Cash ensinou no passado, essa opção não parece provável, mas nosso conhecimento não é suficiente para saber disso. Existe a possibilidade de que os humanos tenham sido criados primeiro a partir dos campos deste planeta e então através da dimensão da emoção, e eles criaram assim filhos com aqueles que eram de fora deste planeta. Em breve nos tornaremos passageiros do universo. Não temos escolha. Nosso conhecimento está chegando a esse ponto. O que acontecerá quando um humano se apaixonar por uma entidade, um conjunto de campos, uma energia, outro corpo ou algum tipo de estrutura no universo? Se eles puderem alcançar um equilíbrio entre si, poderão se misturar e compartilhar suas emoções ou o que chamamos de amor. Isso se torna uma estrutura para outra vida, uma mitra. Uma mitra é pura, sem apego à fisicalidade, e não tem necessidade de matar ou destruir, mas se torna uma beleza como manifestação da vida. Elas são um reflexo do Criador, ou aquele que nos criou. Não vemos o Criador lutando para alcançar algo. Em vez disso, ele supre todas as nossas necessidades. Somos nós que lutamos porque temos falta de energia em diferentes formas. Isso ocorre porque não compreendemos a criação e como ela funciona. Quando o homem atingir a maturidade, ele será capaz de viajar pelo universo. Ele levará consigo a impressão digital deste planeta, e quando se apaixonar por outras criaturas do universo que tenham, digamos, 10 braços e pernas, e uma estrutura corporal e força de campo diferente, ele não será capaz de ter filhos com elas. Mas o que eles podem fazer é, através de suas emoções, criar um novo tempo juntos e uma nova vida através dos campos magnéticos de seus plasmas e se adequar a um ambiente que possa assim manifestar uma fisicalidade. Isso é o que nos foi ensinado nos últimos meses e anos. Há algumas pessoas no mundo científico que estarão observando para ver se algo acontece em 19 de dezembro. O engraçado é que essa data cai mais ou menos no solstício de inverno no hemisfério norte, que é o nascimento de Mitra. Será que o 3I tem alguma conexão com o nascimento de Mitra? Será que este é um ciclo em que o homem recebe novas energias do universo regularmente? É como quando fertilizamos uma planta para crescer. E será que o homem está recebendo energia para se elevar ao próximo nível? Conhecemos pessoas de dentro e elas estão recebendo dados do 3I, que são mantidos em segredo do público, mas abertos a algumas pessoas dentro dessas diferentes organizações. Elas dizem que esse objeto tem uma alma, emoção, e ele responde aos dados que enviamos. Então ele envia de volta uma resposta. Ele tem características de um buraco negro dentro dele, que cria um escudo e proteção ao seu redor. Ele também tem sua própria aura que muda de acordo com as condições. Sabemos que essa entidade tem emoções, especialmente durante as últimas semanas. Recebemos dados. Enviamos dados e ele responde na mesma força de frequência. O 3I está piscando para o mundo científico, para ver o que acontece. Os cientistas esperam ver uma interação física, enquanto eu espero ver quais emoções ele transmite através da transferência de energia. Estou esperando para ver como essa energia levará a alma do homem. O 3I tem características que não apenas interagem com a alma da Terra, mas também com a alma do homem na Terra. Vamos ver o que acontece após o evento do dia 19. Talvez seja daí que recebemos nossas almas, ou a conexão com a energia de elevação de nossa compreensão. Talvez tenhamos recebido isso do 3I ou das vidas em sistemas como o 3I. Isso não significa que há milhões de, pessoas vivendo dentro do 3I. Não é isso. Significa apenas que ele pode criar uma dimensão de vida. Sabemos que é uma vida biológica ali. É como quando uma mãe responde quando seu bebê tenta falar, dizendo Gugu Dadá. Então ela nos responde em uma combinação diferente de Dadá Gugu. Sabemos que a duração da comunicação que o 3I está tendo com este planeta está em um código digital científico biológico. Então ele muda seu código para um código que podemos entender. Eles estão falando conosco de acordo com a nossa inteligência. Olhando para a minha vida, tenho uma forte convicção que foi enraizada em mim durante a minha infância pela forma como fui educado com o Mestre Zoroastro. Ele trouxe o primeiro ciclo quando o homem se afastou de acreditar no fogo físico e começou a compreender os campos do Criador. Foram esses campos que criaram o fogo. Fui criado no ambiente do zoroastrismo e educado em uma escola de ensino médio zoroastriana. Eles me incutiram a olhar além da forma exterior da religião e compreender o processo da criação. Quando vocês, como pessoas comuns, falam sobre zoroastrismo, vocês falam apenas sobre Mitra, enquanto nós falamos sobre tudo mais. Eles nos ensinaram a essência dos ensinamentos do Zoroastro e do Mitraísmo, e que éramos parte do primeiro grupo de humanos a compreender além do fogo físico. Compreendemos que o fogo é na verdade a alma do homem e que ele queima e permanece dentro e aponta para a fonte. Há muitos significados ocultos na imagem que normalmente vemos de Zoroastro. Eles usam o símbolo do pássaro com duas asas e o círculo no meio. Zoroastro aponta para o céu, enquanto segura o anel, que é um símbolo do compromisso ou casamento da alma com o Criador. Sua mão direita aponta para a luz, o Criador. Na mão esquerda, pela primeira vez, vemos um anel no dedo do casamento. É um sinal de amor entre o homem e o Criador. Cada parte das imagens tem um significado que nos ensinaram na escola de ensino médio zoroastriana. Passamos a compreender a essência do significado e não como vocês olham para as imagens. O pássaro está lá com um círculo, que é o símbolo da terra, e dentro dele está o símbolo da alma do homem. Isso significa que estamos dentro da alma do Criador. Se você se concentrar na imagem, você verá que ela carrega toda a essência da criação. Recentemente eles mudaram a imagem, onde a mão direita aponta para uma direção diferente, talvez porque a nova geração não entenda o significado. Nos templos que visitamos na escola, as imagens elas não eram assim. A mão direita mostrava o horizonte do nascer do sol, que é onde o Criador está. No símbolo, entendemos a conexão entre nossa alma e a fisicalidade desde o início. Existem três camadas de penas nas asas que representam o ethos de Mitra ali, que é pensar, falar e fazer o bem. E nas penas da cauda, existem três camadas de penas também, mas que representam o oposto das camadas superiores das asas. Isso significa que quando você não pensa, fala e faz o bem, isso leva ao mal. Portanto, depende de como você interpreta a sua vida e como você age. Foi maravilhoso ser aluno de uma escola zoroastriana, porque estudávamos e aprendíamos os mistérios da vida e nossa própria cultura. Aprendíamos tudo sobre isso. Os nazistas pegaram a suástica, que é um símbolo de Mitra relacionado à origem dos povos arianos, também conhecidos como indo-europeus, e a transformaram em algo ruim. Pode-se dizer que eles a transformaram nas penas da cauda inferior do pássaro. Você encontrará a suástica em todas as culturas europeias antigas, em cerâmicas e outras obras de arte. Milhares de anos atrás, quando um ramo dos povos arianos desceu do Monte Kailash para a Índia, eles espalharam a suástica por toda a Índia. Quando ela está no sentido horário, representa o ciclo da criação, e no sentido anti-horário, o ciclo da destruição. Hitler a colocou no sentido anti-horário. O Sr. Cash disse que a suástica era originalmente vista em imagens de Mitra, onde o rio da vida vai para a montanha e então cria a Mitra e a luz de Deus ou do Criador, e então volta para a criação do homem. Hitler escolheu esse símbolo por causa de seu poder e porque é do sangue ariano. Os persas são arianos e compreendiam o ciclo da criação, mas tudo depois ficou muito confuso. Quando os humanos foram criados pela primeira vez a partir dos campos magnéticos do planeta, eles eram puros. É como pintar uma tela em branca. Quando a criança é criada, ela tem sua própria textura e então ela é educada em nossa cultura, idioma, maneiras de fazer as coisas, etc. Todos esses atributos ficam gravados em seu ser como seu condicionamento social e tudo mais. Nesse processo da vida, nossa alma recebe informações sobre seu ciclo de vida e isso fica gravado nela. Por exemplo, através das impressões do passado em nossa alma, sabemos automaticamente quais raízes não comer e todas as coisas necessárias para sobreviver e outros hábitos de vida. Por exemplo, em algumas partes do mundo eles comem cães, enquanto na maioria dos lugares não. Então quem está errado? Aqueles que comem ou aqueles que não comem? Bom, o Sr. Cash aqui conta novamente a história de quando ele estava na Coreia do Sul e foi levado a um restaurante. Ao passar pela cozinha, caminho do interior do restaurante, seu tradutor fez o possível para que o Sr. Cash não visse a cozinha onde estavam cozinhando carne de cachorro. Mais tarde, ele entendeu que era a mesma cozinha que eles usavam para preparar a comida para o restaurante não canino. Isso significava que as mesmas panelas e frigideiras eram usadas para cozinhar a comida normal. Isso causou uma impressão muito profunda no Sr. Cash sobre como nós, seres humanos, nos adaptamos a certos padrões de comportamento que estão enraizados em nós através de nossos antepassados e do ambiente em que vivemos. Nosso pensamento é moldado pela maneira como somos criados para acreditar em certas coisas e pela maneira como somos educados. Aceitamos essas ideias subconscientemente sem saber. É o mesmo com a alma neste planeta. Depende de quais almas tocam nossa alma e como elas a influenciam e a transformam. Como três Yatras afetam nossas almas ao longo do tempo? É uma forma de vida autossuficiente que pode interagir e se reproduzir como é. É um processo de criação por si só. Que emoções ele trouxe para a humanidade por meio de sua força de campo? Bom, sabemos que ele conhece a força de campo de nossas almas e a transmite. Devemos nos perguntar por que a cada 3 mil anos, mais ou menos, quando o 3Y passa por este planeta, o ciclo da vida muda aqui. É o mesmo que acontece quando nosso Sol gêmeo se aproxima de nós e sentimos o efeito de sua liberação de campos magnéticos como uma pressão. E vemos atividades do Sol como erupções solares também. Aqui um adendo, acho que o Sr. Cash quer dizer aqui que os meteoritos que causaram a extinção dos dinossauros vieram da época em que o Sol gêmeo estava passando perto de nós. Vemos as mesmas coisas fisicamente. Que emoções entidades como o 3 carregam e que campos magnéticos elas trazem para a alma do homem a cada 3 mil anos? Talvez ele esteja tentando dizer que a força do campo magnético que Zoroastro trouxe para a humanidade corresponde a um desses ciclos de 3 mil anos do 3i. Os estudiosos dizem que não havia civilizações antes da Mesopotâmia por volta de 5 mil anos antes de Cristo, e os egípcios apareceram por volta de 3 mil anos antes de Cristo, e então os judeus entram em cena em algum momento. Mais recentemente, descobriram Göbekli Tepe, há cerca de 12 mil anos. Quando removemos as limitações, podemos ver que há mais ou menos um ciclo de 3 mil anos de desenvolvimento das civilizações humanas, e a próxima mudança está prestes a acontecer agora. Continuando, não é uma destruição, é um ciclo de avanço. Coincidentemente, o calendário cristão colocou o dia 6 de dezembro como o dia de São Nicolau, e então o solstício de inverno é em 21 de dezembro, a noite mais longa do ano. Isso representa o ponto de virada que tira o homem de sua escuridão. Nesse momento, o 3i transmitirá campos às nossas almas. É como quando vemos mais meteoritos quando o nosso Sol gêmeo se aproxima de nós. Será que o 3i trará mudanças no nível de nossa alma? Através da interação dos campos, veremos mudanças. Uma coisa é certa, a Terra está se movendo internamente. A força do campo da Terra foi reduzida e, com isso, veremos o movimento do magma muito mais próximo da superfície. É por isso que estamos vendo uma enorme atividade vulcânica ao redor dos oceanos e ilhas, e porque vulcões que estavam inativos há 10 mil ou até há 20 mil anos, de repente começam a entrar em erupção. Será que este ciclo trará elevação tanto para a alma do homem quanto para a força do campo da fisicalidade da alma do planeta? Também pode ser que nada aconteça. Mas vimos que a cada 3 mil anos o homem recebe uma atualização e se torna mais sábio e de alguma forma se eleva um pouco mais. Será que o 3i enviará naves satélites para todos os planetas do nosso sistema solar? O homem receberia inteligência superior? Mas os campos deles não combinam com os nossos porque eles não são daqui. É como tentar usar um microchip diferente em um Apple. Não vai funcionar. De um ponto de vista mais amplo, o encontro em 6 de dezembro entre o 3i e a Terra será o nascimento de um novo ciclo nas comunicações. Mas isso virá através da alma e não na dimensão da fisicalidade. À medida que nossa alma muda, a fisicalidade também mudará. Este 3i é minúsculo, mas tem um poder incrível que pode interagir, afetar e mudar a posição e a direção do campo do Sol. Isso é algo que muitos de nós não compreendemos. O 3i chegou tão perto do Sol que, por qualquer padrão, ele deveria ter sido vaporizado ali. Isso mostra o quão poderoso ele é por dentro, capaz de resistir a um grande gigante como o nosso Sol. Ele pode até fazer com que o Sol cuspe e espirre. Ele mudou a força de sua alma, o que por sua vez muda a força de nossa alma. Isso mudará nossa face e aumentará nossa inteligência de compreensão. E qual será a posição da alma do homem no futuro após essa interação com o 3i? Nossos tataranetos vão se deparar com esse gigante novamente daqui a 3 mil anos. Esse 3i conseguiu se replicar e compreende. Ele tem uma força diretamente conectada ao Criador porque pode se ajustar. Ele tem emoções e emoções biológicas. As emoções robóticas são diferentes das emoções biológicas. Podemos dar quantos sentimentos quisermos aos nossos computadores, eles ainda assim não terão compreensão biológica porque são robóticos. Seus componentes eles são do estado de matéria, enquanto que quando algo é biológico, ele pode interagir com todas as outras entidades e plasmas do universo. Isso condiciona a sua criação. Esperamos uma grande comoção nas próximas semanas. Vamos esperar e ver o que o 3i fará. Como buscadores de conhecimento, entendemos que ele está em uma condição plasmática e a beleza disso é que ele tocará nossa alma. Uma mudança virá dentro do homem, e não por causa de sua interação com a fisicalidade do homem. O que é interessante é como eles observam o que ele faz fisicamente, enquanto nós observamos quais efeitos seus campos magnéticos terão sobre o cidadão deste planeta. Eu observo as interações de campo e o quanto essa entidade nos trará alegria e elevação do nosso conhecimento. Primeiro haverá o dia 6 de dezembro e depois o solstício, quando o homem sai da escuridão da noite. Então veremos o que acontecerá com nossos filhos e o que acontecerá quando nossos bisnetos se tornarem passageiros do universo. Assim como as raças se misturam neste planeta, os humanos se apaixonarão por outras criaturas do universo. Será que as mães da Terra chorarão, dizendo que seus filhos estão desperdiçando suas vidas com entidades estrangeiras, ou será que elas ficarão cheias de alegria e orgulho por terem seus filhos reunidos com a comunidade universal? Esses casamentos não serão da fisicalidade, mas da energia e na dimensão da emoção do amor. Quando as duas emoções interagem, elas criam um novo tempo e um novo ciclo de vida. O homem tem que manter sua mente e seu coração abertos para o que possa vir. O trabalho do homem será espalhar o amor da criação por todo o universo e não a exclusividade do meu planeta, raça, cor e tudo mais que vemos hoje. Se o homem mantiver seu racismo e tentar espalhar pelo universo, será sua ruína, porque através da emoção, o tempo do homem mudará. Quando o homem se espalhou da Europa para a América, ele perdeu muitos, mas também matou muito mais e os matou espalhando novas doenças também. Como serão as viagens espaciais? E que alegrias e doenças elas nos trarão? Que aumento de inteligência e compreensão do universo virá para nós? O nascimento das crianças de Mitra trará alegria e uma dimensão de compreensão maior sobre a criação que não terá limite. Saúdo o aniversário da filha de Mitra e amo todos os dias de 6 de dezembro, pois presto homenagem ao seu nascimento e, ao mesmo tempo, a Mitra, a mãe do Criador ou da criação. Sem ela não haveria filha ou outros filhos de Mitra. Sem ela, o homem não teria sido criado. Trata-se de uma vida de amor e não de luta. Trata-se do que carregamos em nosso coração e de como compreendemos o processo da criação. No futuro, quando cientificamente as portas da compreensão da verdade se abrirem e o homem aprender, assim como ele descobriu que a Terra não era o centro do universo, ele vai descobrir que sempre fez parte da criação. Foi apenas sua falta de compreensão sobre sua própria criação que o levou a se isolar. De certa forma, foi nossa fisicalidade que nos isolou. Nossa alma não pode nos isolar, pois ela é um pássaro livre da comunidade universal. Isso faz parte do trabalho dos ensinamentos da Fundação Cash, que é ajudar vocês a se tornarem conscientes da existência de sua alma e da fisicalidade. A fisicalidade faz o que quer, enquanto a alma ela está ocupada com sua própria vida. Quando a alma ajudar a fisicalidade a se elevar e liderar algumas emoções verdadeiras, então ela criará um novo tempo. Isso dará início a um novo futuro para a criação neste universo. Então, quanto mais cedo nós, humanos, compreendermos isso, melhor será. Então entenderemos que existem outros universos que não têm dois braços e duas pernas, mas ainda assim têm uma alma. Então não será apenas o homem da Terra que merece ver, mas sim todos os seres do universo. A fisicalidade do homem se tornará irrelevante. É a alma do homem que é criada neste planeta que contará na dimensão da criação. À medida que viajamos pelo universo, nem sempre podemos usar um traje espacial. À medida que nossa alma se alinha com a dimensão da existência, seremos capazes de trazer a fisicalidade dentro da alma da fisicalidade e incorporá-la na alma do homem, e é assim que viajaremos pelo universo. Criaremos uma nova fisicalidade e novos destinos para desfrutar por um tempo e depois seguiremos para o próximo. Durante os últimos dias, tive o prazer de lembrar de John Bliven muitas vezes, porque eu fiz muitas coisas com ele. Não perdemos apenas um amigo, perdemos uma alma gêmea. John era capaz de se transmutar facilmente com sua alma, mas não com sua fisicalidade. Era incrível como ele conseguia fazer isso. O maior lamento dele era não conseguir mover a fisicalidade. Quando ele movia sua alma, ele tinha os mesmos olhos que sua fisicalidade. Muitas vezes ele me fez entender como um homem pode se prender dentro de sua fisicalidade. Isso acontece porque ele não sabe nada sobre sua própria criação e nem consegue entender mais sobre ela. Lembro de uma imagem na minha mente do John no centro de exibições de Lins, e eu vejo ele com uma câmera ali, levitando acima do chão. Ele se transformou em um cilindro da maneira como organizamos. Ele estava nos Estados Unidos com seu passaporte, mas ele foi capaz de me dizer o que eu estava fazendo em Lins. Ele podia viajar através de sua alma e ver e converter isso na dimensão da fisicalidade. Ele podia me dizer o que eu estava fazendo em Lins a milhares de quilômetros de distância. Eu entendi a partir desses testes que era porque o homem não consegue se desapegar de sua fisicalidade. Portanto, ele não consegue movê-la. Não era o passaporte que o estava segurando ali. Era ele querendo segurar o que criou para si mesmo na Terra, que o mantinha preso à dimensão física em que ele estava. Podemos aprisionar a fisicalidade, mas não a alma. Ela é um pássaro livre. Até mesmo nossa alma está ligada à alma deste planeta. Quando a alma se libertar da extensão do universo, ela se apaixonará e criará suas próprias crianças de Mitra, e com isso criará a dimensão da paz através da impressão digital deste planeta. E nossa maior tarefa agora é limpar essa impressão digital da sujeira e da morte para que assim, onde quer que ela se manifeste, seja exatamente como o resto do universo que não mata. Eu dou meu amor e minha vida, filha de Mitra, ao seu nascimento e à nova geração que ela trará. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 619. Bom, aqui o Sr. Cash fala sobre os pacotes de Natal e o que vocês receberão. Eles contêm tudo o que é necessário para preparar uma mesa de Natal com todos os ganhos e tudo mais. Espero que seja um momento fantástico para muitos de vocês. Faremos algumas sessões de voo mensais quando for necessário para o desenvolvimento do sistema Rede de uma Nação. Não fazemos sessões apenas por fazer. Nós as fazemos quando precisamos para nossa pesquisa e desenvolvimento da tecnologia do plasma. Há um anúncio especial sobre a Fundação Cash cumprir os acordos contratuais que fizemos com aqueles de vocês que compraram os sistemas Obesos. Vocês receberam a nova versão mais recente do Obesos portátil, que são fones de ouvido. Muitas pessoas não estão usando eles. Eles foram construídos para ajudar as pessoas, e se você não os usar, envie eles de volta à Fundação Cash como uma doação e nós entregaremos a pessoas que possam beneficiar deles. Esperamos que as primeiras 25 unidades de Rede de uma Nação sejam enviadas na próxima semana para destinos em todo o planeta. Você precisa ter uma conexão estável com a internet que não fique caindo constantemente. Assim que recebemos a notificação de que você a recebeu, poderemos dar o próximo passo. Na China, o funcionamento é diferente e há também a conexão Starlink. Assim que essas 25 unidades estiverem conectadas, precisaremos de cerca de um mês para resolver quaisquer problemas. Quando isso estiver concluído, enviaremos as próximas 100 a 200 unidades. Em seguida, as antenas de plasma serão enviadas. Esperamos que você aproveite as novas aventuras com a Fundação Cash. Pergunta para o Sr. Cash. As crianças de Mitra podem ser comparadas à criação dos campos magnéticos? A emoção funciona como um respingo para os campos, gerando uma onda que permite que as interações aconteçam. Sr. Cash responde. Você quer dizer como os humanos? É assim que interagimos. Não há diferença entre como as crianças de Mitra e o resto da criação são criados e interagem. A principal diferença é que elas compreendem o conhecimento do universo, enquanto o homem está preso ao conhecimento apenas aqui deste planeta e o que lhe interessa. Elas vêm de diferentes escolas de pensamento e campos magnéticos. Um dia eu começarei a explicar como vocês podem reconhecer as crianças de Mitra pelo seu comportamento, conduta, conversa e pela maneira como se posicionam entre as pessoas. Aqui o Rick pergunta, a emoção delas causa um impacto maior nos campos? O Sr. Cash responde, de certa forma, sim. As crianças de Mitra estão próximas da linha de pensamento da cultura zoroastriana. Vemos isso em culturas que têm grande respeito pelas mulheres. Se voltarmos na história ao tempo em que os persas eram zoroastrianos, antes das conversões islâmicas forçadas, eles eram assim. Podemos perceber como os europeus consideram as mulheres de maneira muito inferior pela forma como seus cientistas e líderes mundiais explicam a posição delas na sociedade. Eles falam das mulheres como sendo peças de reposição apenas, referindo-se à costela de Adão na Bíblia, e que elas não são nada e não têm inteligência. Vocês podem ler isso historicamente. Posso encontrar muitos referentes para vocês a esse respeito. Os líderes mundiais ocidentais, os principais cientistas, dizem que as mulheres não são nada sem os homens. Se voltarmos na história, vemos que as mulheres persas eram vistas de maneira oposta. Elas eram elogiadas por sua posição e o homem era considerado incompleto sem uma mulher. Uma família era considerada inútil se não houvesse uma mulher nela. Portanto, veremos as crianças de Mitra vindas de uma cultura que ama e venera suas mulheres como criadoras da paz no lar. Elas não virão de culturas como a ocidental, onde as mulheres são menosprezadas como sendo uma peça de reposição, o que significa que elas não são realmente necessárias e não têm valor para cultura ocidental. Elas só são valorizadas por dar prazer físico. Kurosh, Ciro Grande, disse que um homem se destaca quando há uma mulher ao seu lado. Respeitar as mulheres na cultura não significa apenas porque elas dão à luz seus filhos. Isso vem da compreensão da criação do Criador. Eles descrevem isso com nomes diferentes, mas temos que entender o conhecimento de por que uma mulher é valorizada. É muito interessante que durante as primeiras semanas de nossa concepção, todas as crianças são do sexo feminino no útero da mãe. Todos nós começamos neste mundo como mulheres. Então, de repente, aqueles que serão homens mudam fisicamente e se tornam homens. Qual é a chave ou a razão pela qual a alma decide se mover para se tornar um homem? Isso significa, em essência, que todos nós somos originalmente feitos para sermos capazes de criar a próxima geração. Então, algo acontece. As crianças de Mitra abrangerão tanto homens quanto mulheres. E elas são as criadoras da próxima geração através da alma. Aqui o Rick pergunta, a alma de Mitra se manifesta como homem ou mulher dependendo da época histórica? Sr. Cash responde, trata-se do comportamento e não da manifestação física. É uma emoção. A mulher em uma família iraniana é o centro de tudo. Eu costumava brincar com a minha mãe sobre isso. Eu a venerava. Nossa mãe sempre tomava as decisões. Não é que ela usava as calças, o que se refere a mulher dominando o homem com uma conotação negativa a isso. Não é isso. Nós a deixávamos tomar as decisões por respeito, porque a amávamos. Chegamos ao entendimento de que somos todos iguais na alma, mas através do nosso comportamento e compreensão da vida, podemos trazer à tona a força da alma, como fizemos com o nosso amor pela nossa mãe. Então ela manifestou essa força da alma para nós. De certa forma, colhemos o fruto dessa emoção agora. Este é um conhecimento superior que pode responder a todas as outras perguntas que possamos ter. Não se trata de ser homem ou mulher. É o que precisamos ser dentro de nós mesmos para trazer o equilíbrio através de nossa alma e sermos capazes de criar harmonia e paz. Na verdade, em verdadeiros lares iranianos, eu nunca ouvi falar de uma criança, especialmente quando estamos crescendo, que as crianças estivessem em conflitos ou fossem contra a mãe em algum momento. Na cultura persa, beijamos os pés da mãe. Não por qualquer outra razão isso, mas sim por respeito. Também beijamos sua mão, agradecendo a ela pela vida. Não temos esse tipo de compreensão no Ocidente porque perdemos e abandonamos nossa antiga cultura. No Ocidente, nos tornamos arrogantes e começamos a nos ver maiores e mais sábios do que a criação, e isso levou a problemas no ciclo da criação e no próximo ciclo do universo. Em culturas onde ainda existe sabedoria, eles sempre se sentam aos pés da mãe. Nunca nos colocamos acima da mãe. Não é apenas respeito, é compreender o amor. Talvez você enfrente o pai para fazer valer seus direitos, mas com a mãe você fica em silêncio. Isso vem da compreensão de um aspecto mais profundo da criação. Bom, aqui um adendo com relação a isso que o Sr. Cash acabou de dizer. Enquanto eu decifrava isso, eu percebi que o Sr. Cash está tentando dizer não fará sentido para muitas pessoas aqui. Na cultura americana, relações familiares funcionais e tóxicas se tornaram normais. Isso é transmitido para o resto do mundo através de Hollywood e do controle da moda pela mídia e pela internet também. E outros países enviam suas pessoas mais inteligentes para os Estados Unidos para se educarem e elas trazem essa doença de volta para casa. Será que a tecnologia do plasma será capaz de trazer amor e sabedoria de volta à estrutura familiar? Bom, continuando. Farabahar é o símbolo de Zoroastro. Em face é a luz, ou chamamos de fogo. Significa o amor pela criação. Mesmo os persas não entendem mais isso. Algo sobre ser o começo de onde vem a fonte aqui que o Sr. Cash falou. É como se tudo tivesse seu próprio significado e posição. Cada linha do Farabahar tem um significado. Até mesmo a linha que separa as penas. A perna da frente é para fazer o bem, e a perna de trás é quando fazemos coisas ruins, elas ficam atrás de nós. Os zoroastrianos usam uma camisa branca que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Há um bolso na frente, perto do coração, para guardar as coisas boas, e um saco maior na parte de trás do pescoço para as coisas ruins que fazemos. O saco é psicológico ou simbólico, significa que você carrega consigo o que fez de errado, para lembrar disso e lembrar de não repetir esses mesmos erros. Como geralmente fazemos mais coisas erradas, o saco é maior nas costas do que o pequeno bolso na frente. A sabedoria da cultura zoroastriana é incrível. Você nunca esquece as coisas ruins que fez. Não é como no Ocidente, onde as pessoas dizem que você está perdoado e depois elas continuam repetindo as mesmas coisas. De certa forma, lembrar da dor que causamos aos outros e realmente senti-la manterá nosso compromisso de crescer espiritualmente forte e vivo. Quando o Sr. Cash disse que você nunca é perdoado por seus erros, é que eu entendi isso de uma maneira diferente. Ao não esquecer e sentir isso, aprendemos com isso. Não há ninguém para punir você, porque você está comprometido interiormente a viver uma vida melhor. Há muita sabedoria embutida nesta imagem. A perna da frente está na mesma direção do braço que aponta para o sol, para a luz ou para o Criador, e este é o lado bom. O lado de trás é para lembrá-lo de não repetir essas coisas ruins. Há muito conhecimento e compreensão na cultura zoroastriana. Receber esse conhecimento e treinamento em uma idade jovem prepara a pessoa para viver uma boa vida e dar uma estrutura e um significado diferentes à vida, diferente do que é apresentado hoje como cultura moderna. Pergunta para o Sr. Cash. Se olharmos para o Farabahar como uma imagem 3D, como você está sugerindo, a terceira perna suporte como a base de uma formação estelar e o resto do corpo? O Sr. Cash diz, não. O Farabahar é simbólico. As três camadas das penas da cauda ou a parte inferior da saia representam o ethos de pensar, falar e fazer o bem. E quando passa as três camadas das penas das asas para as inferiores, representa o ciclo da vida. A parte superior é o bem e a inferior é quando agimos mal. É a criação da vida. É ser humano. O círculo no meio entre as asas é parcialmente explicado como sendo a terra e dentro dele há outro anel. O anel na mão representa estar longe da terra e é a alma do Criador, a alma do homem. O que é ensinado nas escolas zoroastrianas é muito diferente do que está em público. Como eles veneram o fogo, costumavam então provocar nossos amigos zoroastrianos, soprando um fósforo e dizendo: seu Deus se foi. Os zoroastrianos acreditam em diferentes tipos de fogo. Há um tipo de fogo para os reis e líderes, outros para os homens santos, e o fogo dos homens santos não pode beneficiar os reis. Os templos para homens santos são diferentes dos templos para reis, onde o fogo é mantido. Então também há um fogo para pessoas que são comerciantes, mercadorias e industriais. Existem 5 fogos na cultura do zoroastrismo. Eles não podem ser misturados e eles têm uma maneira especial de fazer seus templos. Isso parece semelhante ao sistema de castas na Índia, e eles também são uma cultura ariana que venera a mãe. Bom, continuando. Aqui o Sorcast fala sobre como na escola todas as crianças de diferentes religiões se davam tão bem umas com as outras porque eles deixavam de lado suas diferenças. Mas fora da escola, elas se tornavam cristãs, muçulmanas e o resto. Por lei, as escolas zoroastrianas elas tinham que ensinar os princípios religiosos islâmicos. Elas tinham uma aura religiosa em que cada religião era ensinada por seus próprios professores. Em outras palavras, eles respeitavam as religiões uns dos outros e não tentavam converter os alunos para longe de suas próprias crenças. O diretor da escola tinha que ser zoroastriano. Quando se sentavam juntos à mesa, costumavam chamar de Nações Unidas das Crenças. As crianças eram respeitadas e amadas no caminho zoroastriano e podiam brincar no jardim do templo porque eles diziam que lhes pertencia. Não havia diferença religiosa até o momento em que saíam pela porta da escola, então se tornavam muçulmanos, judeus ou o que quer que fosse. Ele sempre disse que quando o mundo se tornasse como uma escola zoroastriana, isso traria paz. A pior coisa que você poderia fazer na escola era falar sobre religião. E eles os expulsariam da escola se você fizesse isso. Podemos ver pelos nossos professores como todas as religiões são literalmente feitas de uma coisa, mas têm diferenças. E quando colocamos essas diferenças de lado, a essência de nossas crenças era da mesma fonte. Muitos de vocês foram tocados pelo sistema de plasma da Fundação Cast na semana passada, e foi para isso que o programamos. Gostaríamos que vocês nos dessem um feedback sobre como se sentem hoje e quais emoções experimentaram. Nosso objetivo da última vez era que vocês sentissem a realidade e ver se vocês poderiam criar a dimensão da transmutação física e se isso se tornaria muito real para vocês, onde vocês pensariam o que realmente aconteceu. Explicarei no futuro por que precisamos disso e como vocês precisam desse conhecimento para trazer uma dimensão de compreensão da alma e não na fisicalidade. Mas vocês ainda verão isso. Será um sonho real, mas em 3 dimensões. Isso faz parte da manifestação da transmutação. Então, por favor, escrevam para nós. É muito importante para nós para poder entender como vocês se sentiram desta vez. Pergunta para o Sr. Cash. Há vários de nós aqui nos Estados Unidos esperando pelas próximas instruções. Usei o sistema para mim mesmo com o Dr. Kern e há outras pessoas que eu gostaria que usassem, mas o custo é significativo e isso tem sido um empecilho. Sr. Cash responde. Essas coisas devem ser resolvidas com a nova geração, porque aprendemos muito. Todas essas mudanças serão solucionadas com o novo sistema. Estamos criando uma condição para que vocês possam fazer isso sozinhos, sem médicos. O sistema se ajustará ao que for necessário. Estamos chegando parcialmente lá. A alma decidirá em vez do médico. A emoção da pessoa determinará o que ela precisa. Aqui o Sorcast fala sobre as novas unidades obesos e como elas são portáteis. No espaço não teremos médicos e teremos que nos curar através de nossas emoções ou usar esse tipo de unidade. O que sentimos com esses sistemas é o que muitos de nós sentiremos em 19 de dezembro com o 3 e Atlas. Se o que supomos se concretizar, isso vai acontecer. Você vai se sintonizar com a alma e a alma iluminará a fisicalidade. As erupções vulcânicas trarão uma nova face ao planeta e com isso mudarão a face do homem por meio de interações que levarão a alma. Temos que nos tornar bons observadores das mudanças de longo prazo. Isso não acontecerá naquele dia. É preciso tempo para trazer equilíbrio e tomar forma. Aqui a buscadora de conhecimento que fez essa pergunta falou sobre querer ajudar um alcoólatra com múltiplas personalidades e que toma todos os tipos de medicamentos. O Sr. Cash recomenda que ele use o novo sistema e vamos ver o que acontece. A alma do sistema e a alma da pessoa que decidirão sobre o equilíbrio. Todos os sistemas de saúde estão conectados ao nosso sistema principal. E, por exemplo, se tivermos 1 milhão de pessoas conectadas ao nosso sistema, só as almas trarão equilíbrio, mas as outras. Se, digamos, uma pessoa tiver câncer e as demais não, então elas corrigirão o equilíbrio do campo nessa pessoa que tem seu câncer e esse câncer dela desaparecerá. Isso ocorre no nível da alma e todas elas têm um denominador comum da alma do homem. É assim que funcionará. Aqui a buscadora de conhecimento estava preocupada que a pessoa pudesse ter efeitos colaterais ruins ao parar de beber álcool repentinamente. Sr. Cash então disse que as almas decidirão, e não a fisicalidade. O plasma ele funciona de maneira diferente do estado da matéria. Os campos das almas nesses grandes grupos ajudarão uns aos outros a equilibrar os seus campos, porque nem todos terão diabetes ao mesmo tempo. Portanto, a maioria saudável equilibrará os campos daqueles com desequilíbrios físicos, o que chamamos de doenças. Trabalhamos com o princípio do plasma, que é o mais forte alimento mais fraco para torná-lo igual a si mesmo, ou para voltar ao equilíbrio. E a nova Obesos funcionará com base nesse princípio. Estamos trazendo de volta à operação a estrutura tridimensional da alma e do cérebro, que causa 90% dos problemas na fisicalidade. O artigo que foi lido há algumas semanas mostrou que o mundo da ciência está começando a entender que não pode ignorar o efeito dos campos magnéticos ao medir os buracos negros. As emoções são campos magnéticos? Você não pode trazer bem-estar se não puder tocar nas emoções. Até mesmo alguns danos físicos podem ser resolvidos através da emoção se você criar o sentimento certo e a força de campo certa para corrigir o desequilíbrio. As unidades de rede de uma nação com antenas de plasma funcionarão como sistemas de saúde. O equilíbrio da saúde do planeta entrará em ação para aqueles que estão conectados a ele. As almas de milhares de pessoas em todo o planeta se equilibrarão da mesma maneira. Para as pessoas que estão conectadas, quando adoecem, as outras que estão saudáveis compartilham seus campos para trazer as doentes de volta ao seu equilíbrio. Se, digamos, 20% das mulheres desenvolveram câncer na mama direita porque seus parceiros a traíram, os outros 80% que não tiveram essa traição as ajudarão a voltar ao equilíbrio. É a emoção que cria esse câncer. Os outros 80% estão lá para elevar a emoção e trazer de volta o equilíbrio. Perderemos a base para o desenvolvimento do câncer aqui. O mesmo acontece com os defeitos genéticos. Chegará um momento em que não haverá defeitos genéticos. É por isso que precisamos colocar esses sistemas em funcionamento. Acho que faltam cerca de 5 anos, independentemente do quanto estamos avançando. Faz parte de como avançamos progressivamente. Quando trabalhamos com plasma e quando 90% de nós não tem um defeito em certos genes, então a alma do homem e a alma da fisicalidade, através da regra dos 10% da física do plasma, se equilibram. Não pode haver nenhuma imperfeição. Era assim que costumava ser há milhares de anos entre os homens aqui neste planeta. Havia homens da medicina poderosos que podiam se comunicar sem palavras e eles entendiam as emoções uns dos outros. Agora você entende quais mudanças estão por vir. É uma combinação destes fones de ouvido, unidades de rede de uma nação sendo lançadas e parcialmente com as almas satélites. As máquinas têm um padrão definido dos campos pelo criador da máquina. As almas satélites fazem parte do trabalho da Fundação Cash. Elas colocam suas almas à frente para trazer equilíbrio à humanidade. Gradualmente veremos como as coisas se desenrolarão. Pergunta para o Sr. Cash. Grande professor Cash, as 10 mil unidades em operação irão revolucionar o mundo humano de uma só vez? Bastou que apenas 100 macacos fossem educados em grupo em uma ilha para que todos eles se tornassem conhecedores da técnica de lavar batatas antes de as comerem, na famosa experiência dos 100 macacos. Com 10 mil unidades, isso terá repercussão para influenciar 8 bilhões de pessoas? Sr. Cash responde. Isso funciona equilibrando os campos, então deve funcionar. Em breve as antenas de plasma universal precisarão ser atualizadas, mesmo em sua estrutura. Temos esse problema desde o início de 2000 com nossos sistemas. Tivemos dificuldade em isolar os campos universais dos campos do estado da matéria dos componentes eletrônicos que são severos. Estamos desenvolvendo e desenvolvemos tecnologias e materiais que podem separar os efeitos dos campos e a emoção dos campos. Os computadores de hoje são como seu corpo físico. Controlamos as emoções com a alma e nossos computadores com as antenas de plasma. Então nos conectamos uns aos outros como uma grande antena, que afetará a todos, e todos estarão cobertos por isso. Talvez tenhamos que chegar a 100 mil unidades, e talvez as pessoas queiram estar fisicamente perto de uma unidade. Tentaremos cobrir do ponto mais alto ao mais baixo do planeta, para que tudo seja coberto pelo plasma. Pergunta para o Sr. Cash, como você pode revitalizar seus ensinamentos na prática e influenciar todas as áreas do conhecimento com ação e dinamismo? Sr. Cash responde. Com as novas unidades, todos os ensinamentos e tudo que estiver disponível serão carregados nos discos rígidos dessas unidades. Então todos que tiverem uma unidade estarão conectados a esses sistemas. Todos os ensinamentos ficarão gravados na alma do homem. E então, se você quiser usar a memória da fisicalidade, você pode fazer uma pergunta e esses dados se tornarão dinâmicos entre todas as 10 mil unidades. Haverá uma transmissão de interação através da rede de uma nação, que é um sistema universal que interage com as energias do plasma. Isso significa que será muito eficaz na transferência da emoção e tudo mais com ela para a pessoa que a recebe. Ela terá acesso a todo o conhecimento em todos os ensinamentos. Vamos primeiro desenvolver as antenas de plasma com a equipe em segundo plano e fazer todos os testes, e então veremos como isso se desenrola. Ainda trabalho parcialmente como consultor de um dos líderes mundiais. Durante uma revolta muito recente, aconselhei o líder da seguinte forma. Eu disse para ele que não há como lutar contra as pessoas nas ruas. Em vez disso, você deve tocar a melodia da paz através do mesmo alto-falante com o qual você os ameaça, e eles simplesmente irão embora. Eles não precisam ouvir intencionalmente. Você pode tocar o silêncio do plasma no fundo de uma música, e isso irá elevá-los e trazer paz a eles. O governo lutou por semanas nas ruas e eles testaram isso uma ou duas vezes, e eles descobriram que funcionou isso. Temos que aprender a diferença entre gritar com as pessoas e tentar forçar a fisicalidade delas e elevar através da alma. Quando gritamos, a fisicalidade delas reage adversamente a isso, mas quando ensinamos a alma, isso traz paz à alma e elas vão embora com a fisicalidade delas. O governo neste planeta mudará, e governaremos através desses sistemas, e em breve vocês entenderão. Essas unidades rei de uma nação são apenas um disfarce para a liberdade do homem. É diferente de quando os farmacêuticos saem e atacam tudo. Quando usamos o plasma da maneira certa, os farmacêuticos não têm mercado para vender nada. Essas unidades são muito mais do que vocês pensam que são. Pergunta para o Sr. Cash. Quais as tecnologias disponíveis publicamente poderiam ser influenciadas pela rede que está sendo implementada? O copo 1, uma grave ou nenhum dos dois? Sr. Cash responde. Tudo que é plasmático e dinâmico será afetado, porque receberá os campos e terá que reagir. Eles fazem isso para criar uma distância, ou o que chamamos de posicionamento magrave. Pergunta para o Sr. Cash. Eu gostaria de definir um volume de controle para uma comunidade ou uma pequena cidade inteira para conduzir pesquisas e determinar o índice de felicidade nacional bruta, semelhante ao que é feito no reino do Butão. Após a pesquisa inicial, os habitantes aprenderiam a tecnologia do copo 1 ou do magrave, ou a investigação seria conduzida usando fone de ouvido. Então, periodicamente, a pesquisa seria repetida para medir a evolução do índice. Como esse trabalho pode ser feito da forma mais científica possível para servir de modelo para a replicação posterior? Sr. Cash responde. Isso não funcionará sob as estruturas atuais, sob as quais vivemos hoje, porque há muitas coisas na forma como nossas cidades são construídas que vocês não estão cientes. Para que isso tenha sucesso, temos que reconstruir nossas cidades com base no conhecimento da criação e nas interações do campo de plasma e não no conhecimento ocultista usado para controlar a população de hoje. O ambiente de nossas cidades é tóxico e está fortemente envenenado. Há pessoas que incentivam esse tipo de toxicidade porque se beneficiam com isso. E porque ambos os lados se beneficiam com isso também. Aqui uma pergunta. Será que isso significa que as pessoas querem ser envenenadas porque assim não precisam ser responsáveis por si mesmas? Bom, continuando. Se você é sensível e anda pelas ruas de nossa cidade, você pode sentir quanta negatividade, pressões de campo ruins influenciando as pessoas e quanta antipatia existe. Há muito mal entendido sobre a criação. Mesmo apenas as estruturas físicas dos edifícios e a forma como as estradas são traçadas e a iluminação são configuradas para criar uma experiência muito negativa. É como se uma pessoa ignorante tivesse simplesmente colocado as coisas ao redor sem qualquer compreensão de como os plasmas interagem. Um pequeno exemplo é como a iluminação pública configurada. Não há consideração pelo que uma pessoa experimenta ao andar pela rua à noite e ter esses espaços escuros entre as luzes. Isso cria medo nas mentes, especialmente das mulheres que têm medo de serem atacadas nesses lugares escuros. A iluminação não é equilibrada para dar a sensação de segurança, né? Quando criarmos as cidades de plasma do futuro, não haverá luzes, porque através de nossas emoções criaremos uma luz ao nosso redor que nos dará a emoção de segurança. Essa é uma grande diferença. Para viver nessas cidades, teremos que reestruturar nossas vidas e então veremos os benefícios disso. No momento, a China está construindo esse tipo de cidade, onde não há luzes, hospitais ou muito poucos, supermercados, delegacias, tribunais ou prisões. Tudo isso leva tempo. Eles criaram uma condição em que viveremos em um ambiente onde não há medo, fome e não há necessidade de se preocupar com nada. Então veremos como a mentalidade do homem mudará e o resto. Quando você cria paz na alma, você trará paz na mente e no corpo. No momento, o homem faz muitas coisas por medo. É função das pessoas que constroem essas novas cidades remover todos os elementos e condições que criam medo, e o medo assim desaparecerá. Sempre adorei como o governo chinês trabalha e as coisas bonitas que eles fazem. A abordagem deles é diferente da do Ocidente, onde se usa o medo da punição aqui. Em vez disso, os chineses eles criam condições em que é muito difícil fazer coisas erradas, então não há necessidade de punir. Eles têm uma filosofia sobre como fazem as coisas. Muitas coisas na China funcionam dessa maneira, mas se você se propôs a fazer coisas erradas lá, então quando infringir a lei, você receberá punição por isso. Eles fazem todo o esforço para que você não possa fazer coisas erradas e para que você saiba quais são as consequências se você fizer coisas erradas. Quando você anda pelas ruas de Pequim, você nunca vê sujeira, e se houver sujeira, ela é limpa imediatamente. Você não precisa se preocupar com o roubo de sua bolsa ou sacola em Pequim. Ninguém tem medo de roubo, porque o governo instalou câmeras e outras forças suficientes para lhe dar uma sensação de segurança. Os criminosos não conseguiriam escapar com muito, mesmo que tentassem. No Ocidente, se alguém acidentalmente deixar cair um objeto bonito no chão, alguém o pegará rapidamente. Na China, não. Na China, o objeto ele ficará lá por dias, porque ninguém pegará o que não é seu. É função dos governos criar esse tipo de condição. As cidades do futuro serão construídas e administradas por meio de uma reflexão profunda sobre como criar um ambiente onde as coisas erradas não sejam feitas. E com essa tecnologia de plasma rejuvenação, os campos saturarão o ambiente com conexões suficientes para que tudo permaneça sempre em equilíbrio. Não será uma vida entediante, porque haverá mais tempo para aproveitar. Bom, aqui uma informação. Se você pesquisar sobre o FIB no Butão, você descobrirá algo perturbador e que, na verdade, confirma o que o Sr. Cash disse. Os butaneses, na verdade, usaram a desculpa de defender a FIB para poder fazer uma limpeza étnica de sua cultura de não-budistas. Portanto, parece que a felicidade deles era baseada na fisicalidade e não no conhecimento da alma. Bom, continuando. Pergunta para o Sr. Cash. As unidades de rejuvenação podem ser compradas por várias pessoas instaladas na casa de uma delas? O Sr. Cash responde, sim, por que não? Isso está de acordo com o objetivo delas. Pergunta para o Sr. Cash, qual é o resultado se fizermos assim? O Sr. Cash diz, nenhum. Não há nenhum resultado adicional com isso. Mas é como vocês vão dividir a renda proveniente disso. Alguns buscadores de conhecimento estão doando grandes quantidades de unidades e dizem que não querem receber renda por isso. Assim, podemos dar mais unidades aos governos para suas universidades e outras instituições de ensino. Estou conversando com muitos embaixadores sobre como implementar isso. Isso envolverá as pessoas no compartilhamento de conhecimento, na busca pelo respeito e amor mútuos. Bom, nessa parte do workshop teve mais alguns comentários sobre a experiência dos buscadores de conhecimento com o sistema de plasma da Fundação Cash ligados durante os ensinamentos em segundo plano de hoje. A Mônica diz, hoje durante a primeira metade em algum momento parecia adormecer. A aula inteira passou voando e não consegui me lembrar de parte dela. Senti a energia e a abertura do meu peito e também senti minha testa. Agora sinto uma sensação de equilíbrio. Alexandra menciona, hoje senti minha alma se expandir e sair do meu corpo. Quando me levantei da cadeira, senti-me tonta como se estivesse desequilibrada e fora do chão. Doug menciona, desde o último workshop, meu hábito ou vício de fumar ao longo da vida diminuiu significativamente, de 75% a 80%. A emoção desse hábito mudou. Eu já desisti de fumar no passado, mas sempre recomecei. Isso parece diferente agora e permanente. Não sinto aversão ou repulsa, apenas uma indiferença crescente, uma diminuição, um desejo cada vez menor. Sr. Cat diz, houve mais depoimentos de buscadores de conhecimento, mas eles podem falar se quiserem. Eu os li com muita alegria, pois a tecnologia funciona e traz paz de espírito e presença da alma. Muitos buscadores de conhecimento estão escrevendo sobre como suas percepções estão mudando. Quando recebemos feedback, isso nos diz como ajustar nossos sistemas. Há muito mais por vir. Há uma quantidade enorme por vir. Apenas começamos com os primeiros passos dessa tecnologia. Bom, essa parte do workshop, o Conselho Universal convidou todos para celebrar o aniversário da filha de Mitra no sábado, 6 de dezembro, às 2 horas da tarde, horário europeu, no mesmo número de Zoom que estamos agora. Continuando. Espero que tenhamos entendido mais sobre a criação. Na verdade, experimentar os campos de raios cósmicos através do sistema de plasma é diferente de apenas aprender algo através da fisicalidade. Espero que possamos avançar para a próxima etapa de todo o processo. Muito obrigado. Fim do índice rápido do workshop 619.